sueños, caminando te veo de lejos. Si tu veux ça regarde, ay, pude parar un tiempo en esa hora. Quiero tocarte y ahora no puedo. Ay, ay, te recuerdo y mis sueños te echo tanto de menos. Ay, si pudiese te besar ahora. Cabelo é de ninguém.

de um passo. Quando uma mulher banhada fica um lixo como laço. No escritório só quero gente boa e eficiente. Secretárias que se despem e vestem rapidamente. A vida sempre foi dura, sou honesto e rigoroso. Só não gosto que me agarrem, meu defeito é ser teimoso. Admiro quem trabalha, aprendi com muito custo. Levei muito trambolhão, por isso sou homem justo. Tenho fama de exigente, mas tenho um bom coração. E todos na minha fábrica patrão. Eu sou imperativo, o que tenho de fazer eu faço. Quando uma mulher me agarra, fico rijo como aço. No escritório só quero gente boa e eficiente. Secretárias que se despem e vestem rapidamente. Eu sou imperativo, o que tenho de fazer eu faço. Quando uma mulher me agarra, fico rijo como laço. No escritório só quero gente boa e eficiente. Secretárias que se despem e vestem rapidamente. Fazer eu faço. Quando uma mulher me agarra, fico rijo como laço. No escritório só quero gente boa e eficiente. Secretárias que se despem e vestem rapidamente. Sem mim, faz coisas sem pensar, coisas que se

me acerta e deixa a minha mala certa. Cê sabe que eu sou incapaz da falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio livre, aí que eu sei das consequências mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é o amanhã pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio livre, aí que eu sei das consequências mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é o amanhã pra quem já tá fudido. Oh, oh. Que eu deixei pra trás, certo ou errado, eu já não sei mais. Mas de quem é a culpa? De quem é a culpa? Você me machucou, eu te machuquei. Se você perdoou, eu também perdoei. Sempre que eu te vejo é tão foda. Só você me faz sentir assim. Mesmo se for da boca pra fora, falo que eu tô querendo ouvir que o nosso amor é louco, louco, louco e mais um pouco. É louco, louco, louco e mais um pouco. É louco, louco, louco e mais um pouco. É um vem, vai, um vai, vem. O nosso amor é louco, louco, louco e mais um pouco. É louco, louco, louco e mais um pouco. É louco, louco, louco e mais um pouco. É um vem, vai, um vai, vem. O nosso amor é. Sou hipócrita, venho complicar. Sei que seus amigos me acham tóxica. Radioativa, bora, bem, bem. Chama a recaída e você vem, vem. Depois diz que é maldade. Eu só tô dizendo o que você tem vontade de dizer. E todos já conseguem perceber que ser meu ex é a melhor coisa em você. Então para de negar que quer me ver. Vem, me ver, vem, vem, vem, vem, vem. Tão foda, só você me faz sentir assim. Beijo se for da boca pra fora. Falo que eu tô querendo ouvir que o nosso amor é. Que o nosso amor é. Que o nosso amor é. Que o nosso amor é. Que o nosso amor é louco, louco, louco e mais um pouco. É louco, louco, louco e mais um pouco. É louco. Louco e mais um pouco. É um vem, vai, um vai, vem. O nosso amor é louco, louco. Louco e mais um pouco. É louco, louco. Louco e mais um pouco. É louco, louco. Louco e mais um pouco. É um vem, vai, um vai, vem. O nosso amor é. Que nosso amor é. E esse é sucesso. Cê tá assim do Apolion e Marcinho Sensação. Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete? Mas diga agora e já já esquece. Fui, tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão? Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, chama. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Se por mim me maltratar, oh, oh, oh, oh. Achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou, tá revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão? Eu tô chegando, prepara seu coração. Pois se prepara